Lição 2. Fale de coração. 2 Coríntios 2:17. O que você deve fazer? Fale de modo natural e de coração, mostrando que o assunto é importante e que você se importa com as pessoas. Como você pode fazer isso? Ore e se prepare bem. Ore para se concentrar na mensagem e não nas palavras que você vai falar. Guarde na memória só os pontos principais. Fale do seu jeito. Não decore frases e não fale como se estivesse lendo. Se você vai ler a Bíblia ou uma publicação, primeiro leia e entenda o assunto e daí treine a leitura. Isso vai ajudar você a ler de um modo natural. Ao ler a fala de uma pessoa, leia com sentimento, mas sem exageros. Fale de coração. Quando você se concentra na mensagem e em como ela vai ajudar as pessoas, seu modo de agir se torna mais natural. As pessoas ficam mais à vontade porque sentem que você está sendo sincero. Falar de modo natural não significa falar de qualquer jeito. Lembre da importância da mensagem e fale de forma correta e fácil de entender. Olhe para as pessoas. Quando estiver falando, olhe para a pessoa. Ao fazer um discurso, não dê uma olhada geral para a assistência, mas olhe para uma pessoa por vez.